seu encanto, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. E fere, me risca de amor, tu foge, não me alimenta. Tu sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. E fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Apaixonado da moral, bota a mãozinha pra cima e faz pra mim. Calcinha preta! Não amo para mim, não. Então diz. Diga logo. E não gostou de mim. Com essas armas que encontrei. Então diz, está, vai. A fazer seus encantos. Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim e não sente amor. Me fere, me risca de amor, tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Eu imagino Daniel J. Deixa a lá. Estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, tu foge, não me alimenta. Já sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Ah, menino, agora estou sofrendo. Xandão que eu conheço.